gott med skott. Vou confirmar se a rota é direto na radial 253 de Salvador, 080 até 40 milhas, após cancela, vai no 085, Zuzão. Gente, aguardo um minuto, copy. Salvador, bom dia, TAM 3153, coordenação Galeão. TAM 3153, Galeão, aguarde cópia, 340. Aguarda. Confins, agora de cópia, gol 1897, portão 10. Guardando, gol 1897. Estou aqui, o Delta, pronto, cópia. Zab Piau, nível 080 até 040 milhas de Salvador, cancela, vai no 085, visual. Da colada da pista, 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto. Frequência do controle, 119.8, transpondo a 5505. Só confirmando o controle 199.8, confirme o PAB. Zero 2 a bordo para acionamento táxi e decolagem, torre 118.3, tem um bom voo, Vitor Kilo Delta. 3153, pronto, cópia. Afirmativo. 3153, autorizado Galeão, nível 340, via Eco Zulu 14. Recorda a pista 1-0 com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transpondo a 5076. Galeão 340, Presulu 14, decolada 10, curva direita da El Blaze. O controle 119.8, transpondo a 5076. El TAM 3153 está pronto para puxa e acionamento no 3. Correto, autorizado push, acionamento, chame táxi, TAM 3153. Chamará. 1897, pronto, cópia. Pronto para cópia, gol 1897. 1897, autorizado com fins, nível 360, via Upper Whisk 58. Decolada da pista 1-0 com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.8, transpondo a 5075. 360 autorizado para Confins, Upper 58. Decola pista 10 com curva direita. Gole Gonza é a saída. 119.8 controle. 5075 transponder. Gol no 897. Gol no 897, correto. Portão 1-0. Chame pronto para pushback. Fundamento. Chamará. Paulo, Gol 9715, cópia Brasília. 1715, pronto 4? Pronto. Gol 9715, autorizado Brasília, nível 360, via Alto Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gola e transição Ocito. Frequência do controle 119.8, transponder 5074. 360, autorizado, decola da 10 com curva à direita, gole, Ocito, Upper Zulu 17 para Brasília, 19.85074. 1715, correto, portão 08, chame pronto para puxa e acionamento. Chama. Eclipse taxi. Autorizado, vento é sul, 180 graus, 629. A linha decola, 353. Objeto 6709, está autorizado a aproximação. Autorizado, 6709. Tripe 5594, chame o centro, 12685. Solo Salvador, papapá, mais papapá. É o papapá, Mike, papapá. Continua ativo, concordo para Guarulhos. Alta, vento 19, 190 graus, 10 nós, decolagem autorizado. Claro para 1047, guarde o Mike Papapapá. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola, o Mike Papapapá? Canário está, decola para 1027. Salvador, muito bom dia, está 3153 decolado, Dael. 3153, esse é o controle. Meu cordial está em contato, radar. Possibilidade de Dael ou Leda? Autorizado, Dael. Dael, obrigado, até 3153. Delta decolou aos 15, com um foguete, 19-8, bagagem. 09, está passando Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre na frequência 118, decimal 3. 118-367-09. Localizador. 709, sente do tráfego, continua aproximação, reporte externo baixado travado. Porta na no externo baixado travado, 709. Quilo Delta. Dito Quilo Delta é o controle, o seu transponder 5055 da saída Gol. 5055 saída Gol, limite do Quilo Delta. 1349, acione de pátio, vai passar um 757 da América, sua retaguarda, após a liberação da mesma, está autorizado o SPEC e acionamento de táxi. Aqui é a Paz do América, iniciou o gol 1804. Salvador, gol 1897, da produtora pushback, acionamento no 10. No 897, coordene com a equipe de pátio, vai parquear uma aeronave da América à sua esquerda, portão 11. Após o parqueamento da mesma, está autorizado o chame táxi. E após o América, autorizado, vai chamar para táxi no 897. Salvador, e contacta direto somente o centro para o desvio da rota, ok? A princípio, vou manter a dela. É, tá ok. É que tem as formações ali à frente, a gente precisa fazer um desvio da presente. Tá, ok. O senhor ainda está próximo de Salvador, passando 070. Em breve, o senhor vai solicitar direto ao centro. Próximo aeronave, se tiver, garantido, obrigado. Gente. Ô, Salvo, gol 1897, pode acionar na posição para andar atrás? Realmente, o desvio à direita. Aguardando para a coordenação. Positivo, após dar o seu efetivo desvio, a princípio, compra subida, ok? Sem problema. Sonando após a América, vai iniciar o pushback, vai chamar táxi, são 897. Salvador, no 607, puxa back acionamento no 612. Ô Vitor, aqui no Delta, qual é o seu estimado para pouso em Piauí? 1010. O estimado para Piauí é 1047, Vitor Quilo Delta. É 10h47, o senhor poderia nos fornecer a radial ideal? Botão 3153, passa ao nível 110, 110, chame Recife 1288 e solicite o desvio. 288-3153. Controle Salvador, vindo aqui no Delta. Siga. A radial ideal é 249. Ok, vamos então voar na radial 249, o senhor está passando 040, prosseguindo direto para Ipiaú com estimado de 10h47 para pouso. Positivo. É, livre restrição, senhor? Afirmativo, capitão. Vamos subir para o nível autorizado e voar direto. Ciente, 20 quilômetros. 6709 no solo aos 20, próxima direita liberar 1219. 5 cabinas. Controle Salvador, o Papa Tango Vitor Kilo Delta. Prosseguir. Estamos em condições, Vitor Marciali. Seria possível ascensão direta ao 085? Condições visuais? Positivo, hora certa, 1021, está modificando, prosseguindo para o 085 em voo visual para Ipiaú, mantém o estimado para pouso, confie. Afirmativo, senhor. Positivo, livre, câmbio. Vitor, Kilo Delta. Lima, Kilo Zulu, prossiga. Zero Petrolina, guarde cópia, o Lima, Kilo Zulu. Salvador, gol 1897, está pronto o táxi, Super B de 159, com 3 horas, alterna Campinas. Gol no 897, autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 3, tem um bom voo. Juliette Alfa, lá 23 graus, bom trabalho, gol 987. Gol no 607, coordene com a equipe de pátio após a passagem da aeronave da... A segunda aeronave da companhia, que está iniciando o táxi agora através do portão 10. Está autorizado pushback e acionamento de chama-táxi. Após a aeronave, autorizado chama-táxi, 607. Qual seria a posição prevista para 6709? 01. Bem, obrigado. Mantém a posição antes da Juliette, aguarde, 6709. Manterá, 6709. Mike, papapapá, na escuta. Diga. Foi coordenado com o centro e o mesmo informou que sua rota está para Guarulhos via Upper Zulu 1-4. Então o centro solicitou que apresentasse uma CHG, modificando a rota para Upper Whisky 5-0. É, 6709 tem condição de ingressar via Índia para 11, ó. Via a Bravo com todo esse... Então voo no 804, linha decola. Tua Rita 3179. Dan 3179 Guarulhos, nível 340, guarde cópia. Na sua escuta, senhor. Tá com oito. papapapá. Consiga o Mike papapapá. Já foi pedido para fazer a CHG, estou já coordenando para o centro, por favor. Gente, vou entrar em contato com o centro agora. 7, aliás, mantém a pista no zero. Ali, mantém a zero, 97. Cruzado Petrolina, nível 080. Decola da pista 197 com curva à esquerda, subida Momo, algo após direto Petrolina. Frequência do controle 119.8, transponder 5072. .804 de Salvador, decolou aos 25, controle 119.8, boa viagem. 198, obrigado. Bom final de semana. Igualmente. 1897, 190 graus, uma dúzia de novas, decolagem autorizado. Gente, olha a livre decolagem pro voo 1897. Lado radar, 804. 5 no POB, pátio 5, táxi autorizado, a reporte na interseção para ingresso, relê. 3179, pronto, cópia. Acionamento no 8. Na sua escuta, senhor. Quem chamou para o puxa acionamento foi o gol no 7 no 5? Permaneceu, senhor, no 8. Autorizado, chame táxi. Chama. Então 3179, autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5111. Autorizado, Guarulhos, nível 340. Via plano de voo, Upper Whisky 50. Decola 10 com curva à direita, da El Diner. 98, controle 5111. Tá 3179. Correto, chame pronto para o pushback, acionamento, portão 02, TAM 3179. Passou a chamar. Meu alfa, local de meia 018, centro principal. Papapá, não escuta? Acabei de entrar em contato com o centro e o mesmo, o pessoal da posição que autoriza o plano de voo ainda não recebeu e eu fiz a solicitação que entrasse em contato com o plano de voo Recife para agilizar o seu plano, ok? 288 Vitor Kilo Delta. Possível passo da pesquisa, obrigado. Gente, se possível controle, pode informar a gente que foi pego ele, por favor. Afirmativo. Se não tiver na frequência do controle, eu informo o centro e passo ao mesmo, ok? Muito obrigado. 97, muito bom dia. Boa noite, 97, controle, meu cordial, contato radar. Gente, tá curvando à direita no perfil. Gente. Centro de decolou à frente e informou se tinha um passo sobre a pista. Vamos checar com o infraero aqui para fazer uma revisão rápida, só para ver se não tem nenhum resto mortais do passo sobre a pista, ok? Informativo, mas era fácil. Para o táxi voo 1755, 103 a bordo, 103, com fins com 4 horas. Uno 715, autorizado o táxi, via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre, 118, decimal 3, bom voo. Juliette Alfa, lá de 23, no Alfa. Voo 1804, chame o centro, 1288. 288, obrigado, bom final de semana. Grato. Exato, tinto 1014. Positivo, né? Só para informação, a pista 1028 encontra-se impraticável agora devido à aeronave da companhia que decolou um minuto atrás e informou uma provável colisão com um animal, um pássaro, na decolagem aqui. Então vai manter o ponto de espera e chama a torre 118.3. Positivo, aguardando a vistoria da pista então, na sequência do voo que já está lá no ponto de espera, aguarda o voo no 7. Alta 3179, 02. 3179 no 02, aguarde para o posto devido à impraticabilidade da pista no 0. Aguarda. 199, decimal 8, boa viagem. Essa é mal, controle 1980, obrigado aí, bom trabalho. Valeu. Salvador, bom dia. Papatango, Lima Kilo Zulu, decolou 10, da corrigindo 17, na Momo, tá na sua escuta. 7, Lima Kilo Zulu, sou para o nível 080, no perfil Momo. 80, perfil Momo, Lima Kilo Zulu. Está escutando? Está escutando. Pessoal, uma informação. Israel já está na pista verificando a situação quanto à ave, que provavelmente é chocado com o trato da companhia. E a gente libera a pista, ok? Ok, 1004. 4, da informação Papá para Recife 310. 10 Recife, aguarde cópia, o V-Log 6514. Guardando. Autorizado a sessão 3820, 804, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,